rapidamente falar, objetivamente pedir a uma pessoa que entregou e que entrega 40 anos de sua vida por um trabalho, a uma voz que representa todo um pedaço esquecido do Brasil. Hoje, ele é presidente de honra do festival. E eu gostaria que vocês cantassem com ele. Meu pai, Luiz Gonzaga.